19,6 decolando 40, chama controle em 19 decimal 35, meu voo. 19,35, 18, 1896. Decimal 45. Diego 1896, decolou na PUCA. Diego 1896, contato radar vigilância, super nível 370. Se utilizar, está livre dos desvios. Ok, possível. Então subindo ao 370, na PUCA 1896. Controle, web, jet 6746. O jet 6746, prossiga. Sexo feminino, idade aproximadamente 30 anos. Se encontra na sala de posição da aeronave, se mais na parte dianteira ou na traseira da aeronave? Outra número 9, fileira número 9, a dianteira. Gente, obrigado. 7 alfa, chamada Charlie, agora 7 no 4. Charlie, gol no 7 no 4, pronto. Gol no 7 no 4, livre ingresso e decola, pista 1-0, vento 040 graus com 05 nós, ajuste no 0 no 3. 1013 no ajuste, ali decola da 10, gol no 7 no 4. Estabilizado, visual com a pista. Passarei o web 6746. Terminal, controle checado, Webjet 6746. Webjet 6746, passou externo, chame Torre Salvador, 198, decimal 612, tenha um bom pouso. Obrigado. 1896, chame Centro Recife. Frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Quem for seguro, 2085, 2585, obrigado, boa noite, 89. Objeto 6746 no solo 48, para livrar a pista via taxiway Eco, após Alfa, Juliette, portão 612, apoio mais de 50, está aguardando já a próxima vez. Positivo, livrando direita, Eco, Alfa, Juliette, por 612, o 6746. Afirmativo, está lá na minha escuta. Chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 5245 no 714, obrigado, boa noite. Paulo, Salvador. Salvador, Salvador, é o Gol, Golf Tango, Quebec. Gol, Golf Tango, Quebec, prossiga. Solicita autorização de reboque da ponte 9 para posição 12 no pátio 1. Está autorizado, chame ao término do reboque. Ok, iniciado. Gol e reboque, tá na escuta? Positivo. Ok, confirme, fez contato com a administração do aeroporto para iniciar o reboque. Eles estão solicitando que separe o reboque para poder fazer contato. Tá sem o contato da administração do aeroporto aí. Positivo, já foi feito um contato. Teve apenas uma troca de turno, acho que houve falha de comunicação. Tô parando o reboque para esclarecer. Afirmativo, tô na escuta aqui então. Por favor, contate em 1862, ok? Próxima vez. é o Gol, Golf Tango Quebec. Golf Tango Quebec, prossiga. Ok, reiniciando o reboque. Já pra 12 mesmo? Positivo, posição 12 remoto. Sim, está livre. Gol, Gol, Tango Quebec. Prossiga. Ao término do reboque, boa noite. Gente, boa noite.